604, the ground, that's 21, call 120, smile, sir, have a nice flight. Alright, sir, have a nice night. One two nine, go 1604. Good evening, runway marked. Roger, continue attacks via Alpha, report before Juliet attacks. Continue attacks via Alpha, call you before Juliet, go 1604. Cruzado até ponto de espera no zero, ajuste 1021. Atuei 186, tem um bom voo. Boa noite, UEM 6748, informação, tempo. Boa noite, UEM 6748, identificação, desse que mantenha 12 mil pés, altímetro em Salvador, 1021, na chegada da Mari. Chegada da Mari, confirme, 6748, mil pés? Afirmo. 2 mil pés, 6748. 70 autorizado, AP Zulu 10, decolagem da 10, esquerda, Pucas e Par, 1208. 5575 3.062. Obrigado, 1.398 agora. 6748, vou Itap. Vou Itap, grato. Curva será à esquerda, Pucas e Paz. O controle 1208 e o transponder é 5575, tá 3.662. Correto, chame para puxa seu nome. Abordaremos, 3.662. Fala ali, 5827, posição 4. Ok, aguarde só um instante, o 5827, coordenando com a equipe de solo. O tráfego da Gol vai estacionar no portão 2, após o Gol está autorizado seu push. Após o Gol está autorizado. Before Juliet, Gol 1604. Clear Juliet to gate to Gol 1604. Ok, vai Juliet until stand 0 to Gol 1604. Segure. Xana 6201, decolou 25, controle 120, small 80, bom voo. 208, boa noite, querido, bom trabalho. Pro Salvador, muito boa noite, Xana 6201. Xana 6201, boa noite. Contato radar da colagem, subiu, mantém 1360, após 2000 pés, voo direto Leda. Após 2000 Leda, Xana 6201. Estabilizou o Gol no 398. Gol no 398, complete a aproximação e chame Torre 1 no 8612. 8612, é grato, boa noite. Torre Salvador, Gol 1, 398, estabilizado, X-Ray 1-0. Boa noite, Gol 1, 398, livre pouso 1-0, vento 8, 0 graus, 099, reporte baixado e travado. Vai reportar baixado e travado, tem livre pouso, Gol 1, 398. Para o táxi AD 5827, está com 151-350 alternando o barulho. Ponto espera autorizado, torre 186, ajuste no 021 no 5827. Ao ponto espera, 186 lá, 121, 527, boa noite. Coita afirmativa, guarde corpo. Direito 219, direito 219. Direito 219, 398 agora. Pronto, F6, 5729. Faz 5827, ali mantendo 0. Fala, boa noite, Gol no 398, livrou na sua escuta. No 398 vai manter posição antes da Juliette e aguardar ingresso no pátio. Vai aguardar antes da Juliette, aguardando posição no 398. 0 grau, 099. Olha a medição. 27, decolou 31, controle 1, 20, decimal 80, bom voo. 208, obrigado, até bom. Mandou, boa noite, web 5827. Web 587, boa noite, contato radar na decolagem, sub, mantenho 360, após 2 mil pés, direto do Leda. Sub, vigilância radar, após 2 mil, Leda, obrigado. Web 6748, livre LS, informe estabilizado no curso do locutor da Nobel. Livre, já informa estabilizado, web 6748. Aguardando no 398. Só mais um instante. 358, cópia. Autorizado 370 para Fortaleza, via Pesolo 19. Decoda 10, Reda Momo Frote. 1208-5576. Aguarda o instante para puxar o celular. Zero chame Recife, é um 251 na alterna 3325. 351 na alterna 3625, Xanay 6201, boa. Controle web 527. Siga. Seria possível a coordenação de bridge com centro? Aguarde. A pessoa, vocês agradecem. Do Pátio Índia, no ponto de espera no 018-6-1021, tem um bom voo 3662. Seja autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 018-6-1021. Tem uma boa noite, 3662. 6310, boa noite. Sua identificação desce para 3 mil pés, a partir de agora ajustado no 021, a chegada à área. Direto e TAP. Direto e TAP, descendo para 3 mil com no 021. 6310. Voo no 398, portão 9 após o TAM. Portão 9 após o TAM, 398. TAM 3858, coordena com a equipe de solo, após companhia, está autorizado a ser puxa. Azul 4071, cópia. 4071. Autorizado 360 Campinas, decolagem da 10 direita, da Leda Bridge, após Bridge Pesolu no 6. Bravo, Hotel Zulu, Trive e após conforme, 1208-5003. Informação para o 220 por 40 minutos. Zero, pronto. Boa noite, 3662. A linha e decola no zero, vento no 8, 0 graus no 0 mais. A linha e decola 10 para 3662. Web 6748. 6748, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1 no 862. 862, obrigado. Salvador, boa noite. Web 6748, 1,5 por externo, baixada e travada. Boa noite, Web 6748. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo, Web 6748. Já não 70, é 527. 527? Sim, amor. Está, já está voando livre das formações? Mais 15 minutos só. Se der presente, for autorizado o bridge, o senhor tem condição de voar livre das formações? Afirmativo, vai voar bridge, o 5827, obrigado. Afirmativo, a partir de agora autorizado bridge, 5827. Chame o centro Recife em 1251, alterna 3325. 25-3325, obrigado, boa noite. Comprou em Salvador, mas boa noite, 3662, eu tava passando 1700, mas você escutou. 3662, contato radar na decolagem, subi e mantenho 370, saída PUCA. PUCA 370 do 3662. Liga até o ponto de espera, torre 186, ajuste no 021, tem um bom voo, tanto 3662. Salvador Brown, go, ótimo, cheio, só por dentro. Correto, com o Tigres, tem um ponto. Correto, também, Cantago, Rick West, tem que comer só Salvador, por falta mesmo. Standby, Dodge, standby, go, ótimo, cheio, só, thank you. Boa noite, são 3858, ali mantenha no zero. Leve 6748, solo 41, direito no 219. 1219, leve 6748. Web prossegue Alfa e Juliette, portão 5, está autorizado. Alfa, Juliette, portão 5, confirma? Confirmo. São 3858, decolou 44, controle 120, decimal 80, bom voo. 208, são 3858, boa noite. Olá, Red Cup. Yes, sir, I have been to 1604. Clear to Fortaleza, fly level 370 via Azul 19. Craft takeoff runway 10 left turn. Momo departure, Frati transition. Salvador Control 120.8 and Skulk 5013. Clear for Salvador to Fortaleza, level 370, level 19, runway departure 10, turn left, Momo departure. Project transition is Skulk 5013, departure control 120.8, go 1604. 1685, 1245, 3662, obrigado, tenha uma boa noite. Está autorizado, seu push, que é chame táxi. controle está 3858. Dime. Está 3858, solicita voar forte se possível. Só um minuto agora. Confirme. Aguarde, tem um tráfego prosseguindo aí no setor norte-nordeste na ponta agora. Excelente, agora 3858. Controle Salvador. Neme 313, sua identificação desça para o 040, chegada bom. Para o 040 na bom, Neme 63. Controle Passaredo 224, boa noite. Boa noite, Passaredo 224, aciona identificação, desça mantém o 050, chegada Mário. Chegada Mário, está no 050, sim. Localizador visual com a 10, 16310. 16310, complete a aproximação. E ele é, chame Torre Salvador, 1862. Completa, chama Torre 186, obrigado. Decolagem imediato. Azul 471, livre decolagem imediato, 170 graus 08 mais. Oi Salvador, boa noite, Oxanã 6310, estabilizado ILS da 10. Boa noite, Xané 6310. Continue a aproximação, guarde pista livre, reporte vai ser travado. Gente, Botarão, tá passando esse ano. Quem foi autorizado a buco. Ok, vou na buco, tá 3258, obrigado. Se tiver a buco, registro 350. 3258. 3258, vou na buco, tá presente.